007. DJ Joelson Virtuoso. Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na forca. E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Banda 007. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na forca. E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Entro apaixonado, saio arrependido. Ama por dois, só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Entro apaixonado, saio arrependido. Ama por dois, só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Entro apaixonado, saio arrependido. Ama por dois, só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Entro apaixonado, saio arrependido. Só me dá prejuízo, só me dá prejuízo.